É, como é o nome do senhor? Orlando. Orlando. Como é o nome desses carrinhos que você trabalha? Chama prancha. Chama prancha? Você chama de prancha. Prancha, é. É, como é aqui a rotina de trabalho de vocês? Vocês trabalham para alguns lugares específicos ou vocês saem pegando serviço? Estamos pegando serviço. O pessoal chama. A gente vai. E aí vocês vão. E o trabalho de vocês, vocês carregam o quê? De onde para onde? Como é? A gente bota lá fora, bota no depósito. Entendi. Então, quando o carregamento chega, são vocês que vão lá carregar o caminhão. Caminhão. Geralmente, que horário é que acontece isso aí? É, 5h30. 5h30 da manhã, né? É. Ah, e você, você é de que bairro? Fazenda Grande. De Fazenda Grande. Aí você sai de que hora de casa? Eu saio com 5h30. Certo, ah, entendi. E qual a dificuldade de trabalho de vocês aqui? Tá chegando o carregamento, você vai. Sai 5h30, sai 3h, sai 4h. Depende, E como é que o pessoal paga? Paga por transporte? É por saco. Por saco. Ah, dependendo do peso, então. É, dependendo do peso. É 1,50 o saco. 1,50 o saco. E vocês conseguem tirar mais ou menos quanto por dia? Mas depende. Talvez tenha 120, 150. É bem geral. É bem de saúde. E o que é que você acha da estrutura da feira? A feira já foi boa. Agora, mais acusticamente, foi boa aqui. A feira está parada. Mas é o que? Falta movimento? Movimento. Mas já foi boa. Agora piorou. Faz quanto tempo que piorou? Rapaz, aqui há algum tempo, viu, velho? Quando era antigamente daquela feira de lá, que agora passou pra cá, pra feira nova, cara. Ah, foi boa, foi boa. Lá em Água de Menino, você fala? Nossa feira. Ah, daqui, entendi. Ele carregou de lá pra cá, carregou de lá pra lá. Entendi. E seria alguma coisa que pudesse melhorar aqui, que facilitaria o trabalho de vocês, empurrando as pranchas e tal? Porque eu vejo que vocês estão na correria mesmo, né? Se estiver na frente, você faz... Aqui esse dia tá sem movimento, velho. É mesmo? Tá sem movimento. O movimento da feira tá fraca. Tá fraca, né? Fraca. Mas o que poderia melhorar da feira, o trabalho de vocês, de estrutura, o que vocês acham que poderia melhorar? Além do movimento. Questão de quando chove. Quando chove, é barril. O cara se molha todo. É. Por isso que molha a mercadoria. Vocês usam bota pra isso? A bota não pega doença aqui. É comum doença aqui? Só pega, se não tiver bota aqui, a bota. E qual a doença mais comum? Rapaz, rato mesmo. Aqui tem muito rato, claro. Aqui tem uma vez outro cara pra remédio aqui na feira. Comentou todo dia. Ali perto também tem uma sopa de esgoto ali. Quando tá chovendo, ela enche porque tá transbordando. E pra quem trabalha em volta, trabalha em nada de andar. Aqui também, aqui é essa. Quando chove, meu irmão, alaga tudo, sobe tudo. E vocês têm que pagar alguma taxa pra prefeitura, alguma coisa? Não, não paga nada. Aí vocês não pagam nada. Agora, e como é essa questão de trabalho, por exemplo? Contribuição, com aposentadoria, não sei o quê, não tem nada disso. Não. Você ganha mesmo, porque você trabalha e pronto. Isso aqui, quem é que vende a prancha? Aluga. Ah, vocês alugam a prancha? Quem é que aluga? Como que você quer dar prancha? Ah, então tem gente que é dono das pranchas. É. E quanto é justo o preço? Tu paga 10 conto. 10 conto por dia. Não, um dia só. Tu pagou 10 reais pronto. Entendi. E vem cá, com o trabalho de vocês aqui, vocês acham que tá tranquilo para sustentar a família? Vocês complementam a renda de outra forma? Mas tá de boa, velho. Pra mim não tá ruim, não. Tá ruim, não. Pra mim ainda é um pouco assim, mais que... Entendi. Entendi. Como eu tenho filho pequeno, tenho pequeno, de 12 anos, aí tem que vir pra cima. Também ajudar um pouco também. E você vem de que bairro? Ah, você vem na mesma fazenda da Grande Retiro. Minha casa é minha própria. Tem fora da manhã. Se eu não pagar o dinheiro, você tem que pagar o dinheiro? Tá E eu vejo gente aqui de idade mesmo, assim, o senhor empurrando essas pranchas. Não dá uma, aqui, não dá uma senhora caída, um negócio na costa, não? Agora o cara pega os pesos, não aguenta não, pô. Não posso peso que leva os pesos aqui, a gente leva, não. Agora vocês também descarregam do caminhão? É. Ou vocês só empurram? Vocês descarregam e caminhão, né? Ainda guardam no depósito. A gente pega no pega do caminhão e leva porra, por dois lados. É. Entendi. Aquele que eu quero muito lá. Sei. Entendi. Então a gente pega. Não chega em casa todo entrevado, não? Vai. Aí quando vai deitar com a nega cheia de tudo, com tudo quebrado. Tudo, não vai. Agora aqui também, se vocês não tiverem entregador aqui, para a feira, né? Porque... Vocês que para a feira movimentar, né? Não chega nada aqui, né? E vocês acham que com essas reformas, essas mudanças, tá melhorando muita coisa ou deu aquela tapeada só e como é que é? Uma tapeada. Tapeada, né? Não ajudou muito, né? O movimento também caiu, velho. E como é que vocês têm sindicato, alguma coisa assim? Sindicato é os caras lá no fundo. Entendi. Carrega os caminhões lá no fundo. Ah, entendi. Aí quando eu não vou pra cá, aí vou botar um churro que nós fez aí. Entendi. Consegui meu. Garantiu o meu. Claro. Meu seguro. Aí vem até o coroa aí, ó. Ele tá mancando porque tá assistindo na sola do pé, dos pés. Olha aí, ó. Porque aqui, se me arrebentar aqui, eu vou ficar em casa. Entendi. Se me arrebentar aqui, eu vou ficar em casa. Entendi. E a prefeitura aqui, qual a participação da prefeitura aqui? Não tem que participar de um serviço que ajuda ou nada. Não faz nada aqui, não faz nada lá. Não, pai. Segue mais de saber. Não tem ajuda de nada, pô. Entendi. Eu tô trabalhando com vocês aqui, né? Até importante ficar feirando lá e os caras não estão nem aí, né? Muito obrigado. Como é o nome que você falou? Seu é? Orlando. José. Obrigado aí. Boa correria pra você. Valeu. Já aprendi aqui, se você parar nas curvas da mole, a prancha ele pega. Pega mesmo. Sai da frente. Não serve pra tudo, velho. Até se você quebrar uma prancha, tá certo. Vai mesmo? Vai. E aí, quanto que sobraria pra carregar um cara de meu tamanho? Porra, velho. Quando eu cobro R$1.000. Porra, é melhor. É minha raça. É mais caro que você, né, pô, velho? Aqui a gente pega até aqueles caras pra filmar, mas os caras vão aqui em cima, não vou fazer coisa aqui, é gradeada. É, os caras que filmam aí, carrega. Paga, Carrega aí, carrega. Não, ele entrevistou ali um outro gerente ali que ele falou que tem muito mais de outras casas aqui no Monte de Rato, né? Lá embaixo? Não, acho que tá aqui até aqui mesmo. Não, deixou um pertinho. Vai ser aqui? E a gente vai poder ir lá, gente, né? Tá chovendo? Não, tá chovendo, não. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, vale